muito boa noite. Está no ar mais uma seleção de Flutuar. Este que é o programa número 21 e nós estamos a 19 de novembro de 2011. Esperamos que aproveite esta seleção de música de flauta que selecionamos para o dia de hoje. Que aproveitem ao máximo e que fiquem sempre na boa companhia da Antena Web. Já sabem, www.radioantenaweb.info, essa é cada vez mais a sua estação. verdade que estamos praticamente já no final deste programa, mas ainda temos três músicas de flauta para trazer para si, somente para si que gosta e aprecia este instrumento. Da nossa parte, prometemos voltar no próximo sábado, nesta mesma hora, aqui nesta mesma rádio. Fiquem todos bem, tenham todos uma boa semana.